Jet 6747, no portão 5, cliente da Victor, para a cópia. Minha 747 passa a escuta da torre do câmbio 18.6, guarde cópia. 18.6, grato. Dois, um, dois, Solos 2-2, táxi à direita, Alfa e Kilo, Pátio 3, na minha escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4-2. Então 3305, desça para 2000 pés, autorizado EVS, reporte localizador. Para 2000, autorizado EVS, para localizador da 3305, poderia confirmar o senhor? 1020. Salvador, boa noite, o EVJET 6747, portão 5, cliente da Victor, para a cópia. EVJET 6747, tá pronto a cópia agora? Pronto, cópia, 6747. Autorizado para Guarulhos 360 nível, via Bridge, depois o Lobo 6 Belo Horizonte, decola da 10 curva direita, saída da El Leda, depois voa Bridge. Aciona 5050 e o controle de frequência 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, saída da El Leda, após a saída Bridge, intercepta a Amplitude 6 até Belo Horizonte. decola da 10 com curva direita, 5050 transponder, controle 120 decimal 8, Webjet 6747, no portão 5, pronto para pushback e acionamento. Renan 5 está autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, cabe 6747. Adotando 3305. 3305, autorizado final IEL, o final ILS, chame a tua e 1862. 86, obrigado. Salvador, da 3305, final da 0 estabilizado, passa no externo. Está autorizado o pouso pistão no 0, vento 1 no 40 graus, 62 mais cheque 3. Acho que travou, da 3305, com autorização. Afirmativo. Para o táxi web 6747 com 135 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna com 20. Alívio táxi até a ponte de espera, confirme se abre a B. 135, 135. Ok, chame pronto para a decolagem no ponte de espera. Seu táxi no ponte de espera, semana pronto, web 6745. 747 autorizado, Lima, Antena 0. Autorizado, Antena 1-0. 3305, solo 33, linha direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Via Alfa, chamando com a Juliette, na 3305. 747, quando ponto de decolagem, ventou no 40 graus, 8 lanches. Autorizado, esquerda, portão 62. 6747, decola os 36, controle 208. Porra, 208, é 6747. Controle Salvador, boa noite, Jet 6747. Jet 6747, mantenha o perfil da saída da EL, sub e mantenha o nível 360, contato radar na decolagem. Mantenha o perfil da saída da EL, sobe até o 360, web 6747. Autorizado, chame táxi. Saí do táxi, eu não posso esperar a ponta de decolagem, é 313. 624, centro da VIPA. Boa noite, o Xanem 624, chegada manda, esse mantém o nível 050. Identifique o ajuste 1020. Chegada MAN, até o 050, 1020, 6224. Good evening, Europa 084 Heavy on Planet 11. We are ready to complete the clearance to Madrid. Tower Europa 083, good evening. Okay, Europa 084, stand by to copy Madrid 1 minute, please. Okay, stand by on this frequency, Europa 084. Transitores autorizados, linhagem decolar, 140 graus, 5 nós. Boa noite, Santa Luísa 178, identifique, chegada Mari, esse mantém o nível de voo 050. 050, direto em Tapa. Mantenha a chegada, 3178. Mantenha a chegada. A Xenem é 224, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000, reportará estabilizado, 6224. É 313, decola o 51 no controle 208. 208, boa noite, 6313. Escuta, Xané, 6313, escuta, boa noite. Boa noite, Xané, 6313, contato radar. Tudo mantém o nível 360, mantém o perfil da CHDL. 360, mantendo o perfil.